271 Rodrigues, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ILS, exoída, epsilon 0, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, reportará estabilizado o azul 2713. Oceaner 6224, chame centro Recife, 125 decimal 45, bom voo. 2545, obrigado, boa noite, 6224. Oceaner 6258, boa noite, sessão de identificação, desça para nível de voo 050 e vou direto TAP. Autorizado descida 050 da presença, direto TAP, Oceaner 6258. Corsana RM674, reautorizado descida 2.000 pés, ajuste de altímetro 9095, autorizado final do procedimento ILS-XY para pista 10, reporte estabilizado. 2.000 pés com 1.015, autorizado o procedimento. E o procedimento, chamaremos estabilizado, via 0.04. Interceptando o curso, o azul 2713. Azul 2713, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador Azul 2713 no localizador. Sérgio 272 de Paulo Avistano, na vertical, chuva moderada, o vento 070 graus 8 horas. Para Avistano Azul 2713. Ryanair 6258, desça a 2.000 pés, ajuste de altímetro 905, autorizado final do procedimento, LSXY, pista 90, reposto estabilizando. 2.015, reposto estabilizando no LSXY da 10. 2715, já agora avistando da presente, 2712. Autorizado o pouso, pista molhada. Gente, autorizado o pouso, 2713. Chanel 6074. Azul. Direita, 1219, azul 2732712. Informe, avistamos, está no ar, estou em torno de 500 pés. Camarada, qual é o vento? É 0 daí? O vento é 070 graus, 8 nós. Pista está livre e molhada. Pista molhada, pista livre, 0708, chamaremos a pista. Controle Salvador, Delta 3398, boa noite, Libra 160 para 150, paciente do Assis e perdeu contato com o centro. Plano 3398, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050 e vou direto ao ITAP. ITAP 050-3398. Meu Deus, Livre, confirmar as condições atuais em Salvador, por favor. Relativo, aguarde. Obrigado. Plano 3698, 700 pés de altitude, 5 mil de visibilidade e chuva leve. Ok, obrigado. Só confirmando o teto? 700 pés. 700, obrigado. Solas 44, direito, 121, desse ao nosso. 121, desse ao nosso, autorizado, 6074, trabalhando privado. Autorizando o ILS, o Xenar 6258. O Xenar 6258, completo sinal do procedimento, Sam Torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou Xanair 6258, estabilizado no ILS. Xanair 258, informe a vista, pista molhada e aguarde a direção de frente. Aqui é repórter avistando 6258. Xanair 6074 está vibrando, torre vai chamar o solo, obrigado, boa noite, bom posto. Valeu. Deixamos 219. Controle Salvador, passarei 2224. Estava aqui, está ciente da informação ativa. Controle 2224, passarei identificação. Utilizado chegada Bomed 1 no reporte no véu de descida. Passarei 2224, ciente, Bomed 1, poderia voar ITAP da presente? Passarei 2224, negativo, informe que é o número 3 na aproximação. Ciente, 2224. Azul 5127, a sua identificação desse nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 via Bomed 1, Azul 5127. Do 5127, vou direto Duna. Direto Duna, do 5127. 0 graus ou 0 nós. Livre pouso, Xenerra 6258. Ex-98, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, da personalização reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Way, reportará estabilizado para 398. É 258, solo aos 48, direito 219, sul. 219, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Bravo, nível 9050, edição redução conforme solicitado. Azul 4062, boa noite, sem identificação, autorizada a chegada da Bomed 1, desça e mantenha nível de voo 060 via chegada da Bomed 1. 060, Bomed 1, velocidade recomendada? Inicialmente 2509 é o número 4 na aproximação. 2509, Azul 4062. 2224, autorizado o voo de DEP TAP. Pro de TAP, passando em 2224. Passando em 2224, Delta Tira. Passando em 2224, desça para nível de voo 060. Utilize velocidade máxima de 2209 na descida. Preto 2209, 060, mantendo 2209 para o máximo. Azul 5127, reautorizado descida 4000 pés, ajuste de altímetro 9095. 4000, 1015, 5127. Passarelo 2224, reutilizado descida nível de voo 050. Entendeu, 050, 2224. Lá sai dois autorizado, aliás, decolar, vento 080 graus, 109. Sim, decola 10, 5972. 127, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pressão 0, reporte estabilizado. Confirme sua velocidade indicada. 250 nós. Você tem condições de manter 250 nós até as proximidades de Tapio Duna? Tenho, sim, senhora. Sim, de graça, mantenha. Claro, desce para 2015, autorizado LS. Circulado 72, decola 54, controle 208. 08, final do procedimento, ele é sexo-e, chame torre 198, decimal 95. 95, seu terceiro 98, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Controle, Salvador Rio, 5972, decolado, anota. E o 5972, boa noite, contato radar decolagem, submantém em nível de voo 360, voo direto do LIDA. 360, direto do LIDA, 5972. Passarito 2224, desce até 3 mil pés, é o seu altímetro no 095. A 3 mil, estava no 095, passarito 2224. Fazendo 4062, reautorizado descida 4 mil pés, é o seu altímetro no 095. Faz o 4062 e reduza para 2209. 1170, ponto de parada 10. Gente, mantém a posição 1170. Passarinho 224, autorizado voar na proa de Duna. Passarinho 224, tente proa de Eu estou ali. Nível Golo 170, autorizado, Lima, Deus. Lima, tem Golo 170. Azul 5127, iniciando a redução. Azul 5127, controle ciente, reposto estabilizado. Repetão, leve desvio à direita, passageiro 2224 na proa 085. Afino quantas milhas? Apenas 5 milhas, senhora, após o retorno à prova, né? Tente passageiro 2224, desça 2000 pés, reposte quando na proa de dona. Reportaremos na proa de dona, 2224. Fala 2000 pés. Autorizado a decolar, vento 100 graus, 109. Decolagem, 107. Todo complete final do procedimento, sendo torre 1 na 8, decimal 95. 895, mano. Salvador Azul 5127, estabilizado em LS. Continua a aproximação, agora a direção de pouso. D224 autorizado, final do procedimento, ele é X-ray da opção 90, reposto estabilizado. Passarei do D224, sente autorizado final, reportaremos. 4062, reautorizado, descida para 3000 pés. 3, 1, 4, 0, 6, 2. Boa noite, 354.0, tá pronto. 4, 6, mantém a posição. 3, 5, mantém a posição. 35 limitado pelo custo do localizador. 035 limitado pelo local, 4, 0, 2. Decola 01, controle 120.8. 08, obrigado. Azul 5127, a pista está livre, informe o estado. Gente, chuva. É, chuva moderada na vertical no momento. O vento 08, 09. Ok, obrigado. Salvador, Gol 970, muito boa noite, cruzando 1600. Gol 970, boa noite, contato radar na decolagem, submantém em nível de voo 370, passando 2000 pés, vou direto do Jamo. 2000 pés, direto do Jamo, subindo para 37, Gol 970. E o 5972, chame Recife, 128 decimal 35, caso negativo 1251. Passa o 230 para 150. Ciente da informação. Passaria 2224, receptor localizador estabilizou. Passaria 2224, torre 1 no 8, decimal 95. 1295. 1228, aciona identificação, desça nível de voo 050, voe direto ETAP. Identificou 050, vai voar posição ETAP, voo 228. Azul 4062 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 055, desça 2000 pés. Reposto estabilizado. 055, desça 2000 pés, autorizado, reportar estabilizado, Azul 4062. E o 5972, controle? Dado pouso 080 graus, 109. Gente.

Azul 527, Sol 03, taxa direito, 219, Sol. 219. Dois quadros, informa a pista já livre e fora o estado. Passarei de 224, você te reportará. O Zucosta 062 completo final do procedimento, Sami Torre 1, no 8 decimal 95, bom pouso. Vital 5, Cassaro Medeiros. Conservador Azul 4062, na longa 9 milhas. 6462, com a sua aproximação, guarde autorização de pouso. Guarda na Zucosta 062. Avisou 2224. Bem, autorizado pouso 080 graus, 10, nós pistamos olhada. Livre pouso 222. Transfere centro da Charlie. Passarido 2222, acione identificação, vou ir na proa de toque e reporte ideal de descida. Identificou, toque, já está no ideal, foi autorizado pelo centro, está descendo 2222. Passarido 2222, deixe inicialmente nível de voo no 20. Voo no 20, 2222. Pedro 2224, solo 07, táxi direito, 219, solo. Direito 219, 22. Quatro, vento 080 graus, 10 nós, autorizado a decolar. Autorizado a decolagem, bom, 354. Uno 70, Sami Recife, 1254, 5 casos negativos, 12.085. 2345, 2285. Tocou 970, obrigado, boa noite. Sinal de 3 milhas, Azul 4062. Azul 4062. Você? Visual? Não, ainda não, negativo. Eu posso estar avistando. Quase decolada 09, chame o controle 120, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Ador, boa noite, gol 1354. Gol 1354, contato para a decolagem, submantém nível de voo 260 direto Jamo. Vamos lá, Jamo. E sobe ao 230, gol no 354. Gol 4062, sente o fogo autorizado, pistola 0, vento 070 graus, na 09. Difuso na 0, do 462. Bono 228, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 9015, autorizado final do procedimento ILS, que foi na pressão 90, reposto estabilizado. BR-15, autorizado final ILS, que foi da 10, reposto estabilizado. Bono 228. Azul 4062, no solo do Nuno, mantenha a minha escuta. Táxi autorizado à direita. Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 2 Lima, na sua escuta, Azul 4062. Confirme por gentileza, avistou quantos pés? 500 pés sobre terra. Ok, gente. Obrigado. Z222, informo que o mínimo da FIR nesse setor é 120, descida após 120 é seu critério. Gente, 2, 2, 2. 222, desça até nível de voo 080. Fazendo 2222, copiou? A pista tem nível de voo 080. Negativo, 080-2222. Nido 2228, vai direto do ano e desça para 4.000 pés. Seu altímetro 1015. Duna 4.000, 1015, 2222. Quatro, chame centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 4 e 5, bom voo. Ok, chama no Recife 2685, obrigado, bom dia. Bom, 228, complete sinal do procedimento, LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95, bom pouso. 295, gol, 222, obrigado. Parido 222, autorizado descida 2000 pés, autorizado final do procedimento, LS X-Ray, sinal 0, reposto estabilizado. Ok, desce 2000, autorizado LS, chame estabilizado, 2228. 22. 1228, visual, 500 pés. 1228, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 09, 0 graus, 109, pista molhada. De pouso no zero, 1228. Bom, 228, no solo 21, libera direita, mantém-me escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, bom 228. Passaria 2222 estabilizado. De 2222 complete sinal do procedimento, Samitone 1-8 decimal 95, bom pouso. 1-8-95, obrigado. Dois Salvador, eu passaria do 2222, uma final de 10 milhas agora. Passaria 2222, continua a aproximação. Reporte visual com campo. Não chove mais sobre o meio, sobre o campo. Chuva, a pista está molhada. E o teto estimado de 500 pés. Ok, chamará visual 2222. Passaredo avistou com 800 pés, trem baixado e travado. Tente Passaredo 2222, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 09. Livre pouso 1022.